Ave Maria, João. Ave Maria. Um abraço aí, Diego, cabelo duro. Valeu, beijo exótico. Reboque Amigos do WT e Carreta Explosão. Reboque Amigos do WT.